Edielson. Ele chegou, Legião Retrô. Agora, o show é com ele. DJ Edielson. Venha ser retrô, você também. Saudade. Por que me negar seu abraço, fazendo de mim pouco caso? Por que usar tanta ironia só pra me ferir? Meu amigo Isaías, ainda com a gente, o Renato também. Os caçadores do retrô estão com a gente, hein? Maneiras cruéis. Eu tô só o fera. Príncipe negro. Fingindo um desprezo que eu sei você não sente por mim. Pra quê? Se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu, nada mais. Eu sou toda sua alegria e você minha paz. Se há, meu amor, um motivo, você deve me perdoar. Porque jamais conseguiria de mim se afastar. Eu quero você sempre perto, sem tempo certo, pra te ver e te abraçar. Meu amor, quero lhe dar. DJ Edilson e Edielson, os príncipes da galera. Uma viagem no tempo, uma viagem no mundo da música. Tudo isso você curte aqui, no Príncipe Negro Retrô. Por que esse gesto tão falso, maneiras cruéis e tão frias, fingindo um desprezo que eu sei você não sente por mim? Pra quê? Se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu, nada mais. Eu sou toda sua alegria e você minha paz. Saudade. Se há, meu amor, um motivo, você deve me perdoar. Porque jamais conseguiria de mim se afastar. Bora, meu parceiro Max! Eu quero. E a primeira dama Kelly. Você sempre perde. Sempre com a gente no retrô. Sem tempo certo. Agora a onda é retrô. O Edielson chegou. Edielson. Botei o meu carro na estrada, saí por aí a rodar. Lá vem sem freio. Tentando esquecer a saudade que você me dá. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. DJ Edilson. Edilson!

és o mal. Se estou errado ou certo, sabe, sou mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és o mal que me faz bem. Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro Retrô. A melhor viagem de todos os tempos. Eu te encontro em meu caminho, uma noite de luar, acendendo o sol da noite, e eu querendo te amar. Pela luz da madrugada, sinto falta de você. A saudade é dor que marca, eu preciso de você. Será sempre o primeiro. Príncipe Negro Retrô. A primeira aparelhagem retrô do Pará. O teu olhar me falava daquele instante de sonho. Beijo de amor tão gostoso de uma mulher. E o nosso sol despertava, o coração seduzia, toda a paixão que eu guardava só pra você. E a solidão foi embora, brilhou no céu nesta hora, e essa paixão infinita grita: eu te quero, eu te quero sempre pra mim, até o fim. Você quer? Eu te quero, eu te quero sempre pra mim, até o fim. E hoje, sábado, a nossa festa continua lá no Palácio dos Vales, gente. É, a festa da cerveja, hoje no Palácio. Príncipe Negro. O teu olhar me falava daquele instante de sonho. Beijo de amor tão gostoso de uma mulher. E o nosso sol despertava, e o coração seduzia, toda a paixão que eu guardava só pra você. E a solidão foi embora, brilhou no céu nesta hora, e essa paixão infinita grita: eu te quero sempre pra mim, até o fim. Eu te quero sempre pra mim. Alô, princesa! Até o fim. Vai. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. Edilson. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro, e a saudade de você. Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam valor sem você. Madrugada mais calada do que nunca, vem chegando pra dizer:

te esquecer é impossível demais. Não dá pra esconder. Hoje tem palácio. Aí, Nájila. Retro, você também. Num conto de fada. Lá vem o carpinteiro. O carpinteiro. Sozinho e sem nada. Também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra. Tinha certeza que nada era pra ela. Mas um dia ela passou sem nada saber. Quando viu, logo amou. Com ele foi viver. Nossa amiga Fernanda aqui com a gente. As moças abusadas. Sempre do ladinho. Alô, Fernanda. Eu sem dinheiro. Nosso gerente Renato também tá com a gente. Alô, Renato. Aqui no Retrô. Tá meu benzinho. Se você me amaria. E com todo carinho. Comigo casaria. Égua pra casar, né? E a nossa rainha, a dona Jô, com a gente. E as princesas da Amélia. A Elenzinha, a Deise com a gente. Alô, Vanessa! Nossa amiga Mira, Lene. Muito obrigado. Casal Retrô, tá com a gente. Sigo e a Luana também. Se você me amaria. E com todo carinho. Aí a Zequinha. Comigo casaria. Largadão! Isso é Retro. A onda agora é Retro. Tem sido sinto sempre assim. Você longe de mim tem sido tão ruim. Você tão longe assim e eu tão triste sem você. Por quê? Por quê? Você não quer voltar a mim. O meu mundo é você, meu bem. Minha vida é você também. Porém você só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. Mas um dia voltará a mim. Nesse dia cantarei assim: voltou meu amor, voltou meu bem. Agora eu sei, sou bem feliz. E hoje, sabadão, o nosso encontro é no Palácio, gente. A festa da cerveja no Palácio. Tão triste sem você. Príncipe Negro Retro. Por que você não quer voltar a mim? O meu mundo é você, meu bem. Minha vida é você também. Porém você só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. A onda agora é retro. Voltará a mim. Nesse dia cantarei assim: voltou meu amor, voltou meu bem. Agora eu sei, sou bem feliz. Agora você tem Príncipe Negro Retrô. Era tudo que você queria. Esquenta um pouquinho pra cima, Edilson! Deixa eu te amar só um pouquinho. E aí? Sou um gato louco, carinho, oh, oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Já gosto, né, Cláudia? Embaixo do sofá. Ai, ai, ai. Se a cama quebrar, pode gritar. Lá vem o Beto! Que dia eu sou? Que dia eu sou? Não atrapalha agora. Miau, miau, miau, miau. Gato está morando em meu quintal. Príncipe Negro Retro. Amo a beleza dos teus olhos, amo teu jeitinho encantador, amo esse teu lindo sorriso, esse charme, essa beleza que aumenta o meu amor. Só só os apaixonados. Amo a doçura dos teus lábios. Meu parceiro amarelo, já com a gente, alô amarelo! Em seu olhar, amo teu jeitinho delicado que me deixa apaixonado com vontade de cantar. Mas essa Carla, muito tímida, tímida, muito tímida. Meu irmão, o pai tá do lado, ela nem se mexe. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Tudo ao vivo! Agora a onda é retrô. A onda agora é retrô. Príncipe Negro Retrô. Chamo por você, ninguém atende. De repente uma luz acende. Ela não está. Me diz a voz que vem. Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Preciso falar com você pessoalmente. Não quero te prender, mas não posso te perder. Esse é um dilema que nem o cinema sabe resolver. Região da Saudade, o Príncipe Negro Retrô chegou! Vai! Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo, pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fale nos ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo do sol em noite de lua. E vem! Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Olha a seleção aí, professor de dança. Presa, meu nosso amigo Everton Pires aqui com a gente. O meu primeiro. Tá curtindo o retorno, obrigado, Everton. Acompanha. E o amigo Cielo, Paraíba, tá com a gente, é o Cielo. Te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Príncipe Negro Retrô, uma viagem no tempo. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife mais parecem coisas lá do céu. Quando você for até Recife,